Valtrax, da Copa Lima 650. Turno 73, controle. Na escuta. O senhor tem condições de voar a posição ITAP da presente subindo ao 060? Afirmativo, ITAP subindo para o 060. 2230. Se tem informação no November para. Vitória com computadorização. Passarela 2230, pronto, cópia? Pronto, cópia. Passarela 2230 para Vitória da Conquista, autorizado nível 200. Decolagem na pista 0 com primeira curva à direita. Na saída Arbor, Elefa, mas Elefa direto Conquista. Controle Salvador 120.8, torre 18.6, aciona 5104, passaredo 2230. Sim, está autorizado 200 para Conquista. A decolando a pista 10 com curva à direita. Perfil da saída Arbor. Após Arbor, Elefa. E após Elefa, Vitória da Conquista. Controle 1208, torre 118.6 e o transponder 5104, passaredo 2230. Passaredo 2230, correto, chame pronto para pushback finalmente. Chamaremos, passaredo 230. Juliette, sua mãe é alinhada no site. Gente, mantém a posição em aguarda. Juliette Serra decolou agora aos 3-1. Controle 120.8. 20.8, vai transferir, grato, jogou de leve. 4, livrando a pista. 1754, táxi Alfa Juliette, gate 8. Alfa Juliette para o gate 8, 1754. Zulu Juliette Serra, 1.000 pés, corredor Axé, reporte farol da Barra. 1.000, reportará no farol da Barra, Zulu Juliette Serra. Iniciando a decolagem da 107, o Max Juliette Romeu. O 35490 tem livre decolagem da 10. O vento é de 100 graus com 13 nós. Decolagem, 5490. Gente, o Yankee Serra, 500 pés direto rotatório, reporte visual com aeródromo. Reporte visual com rotatório, Yankee Serra Serra. Meu fora. O Mike Juliette Romeu decolou agora aos 3-2. Prossegue Itapuã, controle 120.8. Proa de Itapuã, o controle 120.8. Mike Juliette Romeu. 88 for 110. Confirme o call sign, sir. Giant 8763, that's Golf Tango India 8763. Giant 8763, Skokai Dent, I'm on arrival, descent flight level 050. I'm on arrival, descent to 050, Giant 8763. Controle, papapapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Decolou da 17, está ingressando na linha do litoral sul, senhora. Se autorizado, proa do subúrbio. Negativo, nós estamos em aeronave em aproximação da cabeceira 10 de Salvador. Você vai manter o litoral até o través do externo e após sim está autorizado o cruzamento. Mantém o litoral, Mike Juliette Romeu. Vai manter a linha do litoral e após o externo vai chamar novamente com uma nova autorização, Romeu. Como é que você acerra o controle? A tua controle. Firme o código acionado. 0203. Gente. Salve Salvador, batalha trip 5490. 5490 está sob contato radar CBL 200, saída Momo Cogbo DCT. Sente Momo Cogbo DCT, o trip 5490. Gol 9941, no livro de restrições, desce para 3.000 pés ajustado 1013. 3.000 ajuste padrão, gol 941. O Zulu Juliette Serra, controle? Prossiga. Foi autorizado 1.000 pés no corredor Axé, eu estou recebendo no 1.500 pés. Gente, vai manter o 1.000, 4463, chama Recife, 251, alternando no 3325. 251, alterna 235, azul 4463. 1-3-3-2-5. 1-2-3-2-5, azul 4463. Polo Salvador Web 6741, na posição 2 para puxar taxi na mesa. Objeto 6741, autorizado de sintaxe. Autorizado, taxonamento 6741, temporário, taxi. Giant 8763. Romeu, está próximo ao parque de Pituaçu e está no visual com a aeronave na final 90. Assim que autorizado, pro outro supor. Gente, aguarde. Giant 8763. Go ahead. Do you have conditions to fly direct to Duna? That's affirmative. Fly direct to Duna, Giant 8763. Direct to Duna now, Giant 8763. Mike Juliette Romeu, da presente, está autorizado para o outro subúrbio, 500 pés, ajustado 1013. Está presente para o outro subúrbio, autorizado, Romeu, grato. Está 3204, estabilizou. Está 3804. Afirmativo, estabilizado. Onda 9862, está 3804. Chamador. Salvador Azul 4463, é negativo contato com Recife, a senhora teria frequências alternadas? O senhor chamou 251, 13325, tem o setor oeste 1288 ou 1260. Caso o senhor não consiga contato com essas duas frequências, chame Léo na 1201. Vamos tentar, obrigado, 4463. Nosso patrão está autorizado ali, né? Está passando fora da barra. Gente, Zulu, Juliette Serra vai manter o número pés até o corredor Bonfim. Está autorizado o corredor Bonfim da presente. Reporte através do farol de Monserrat. Gol 1931, livre de restrições da frente, desce para 2.000 pés. Ajuste 1013, livre final LSXA, reporte estabilizado. 2013, gol 941. Controle Serra, Serra, encerrou o estilo visual com a rotatória. Serra, Serra, chama a torre, 1862. 286. Boa tarde, a Papa Pelo Yankee Serra. Yankee Serra, Serra, prossiga. A próxima visual com a rotatória vai para o hangar da RMAR. Gente, reporte no solo controlado da RMAR. Te conhece o tráfego a reportar. Controlado, chamará, CA. Estou no 7-3, reporte no ideal de descida. Já está no ideal de descida, se possível. Estou no 7-3, desce inicialmente o 040. Para o 040 na Proeditapa. Controle Salvador 600 atingindo 150, boa tarde. Boa tarde, gol no 600, aciona identificação, desce ao 050, redução indicada de 2409. 050 reduzindo para 249, o gol 600. Juliette Serra, controle. Prossiga. Estimado de pouso para Lagoinhas. Aos 39. Gente. 39 da próxima? Prossiga. 39 da próxima? 539. 539 é a hora. Agora são 1539 Zulu. Confirme seu estimado de pouso. Zulu, Juliette Serra. No solo 39, livre à direita, 121 decimal 9. 219 direita, tá 3874. Complete final, chame torre no 186. 186, bom dia. Bom dia. São 3804, boa tarde, autorizado táxi via Alfa, Juliette, posição 111. Alfa Juliette 1-1, boa tarde, na sua escuta, TAM 3804. Controle, Salvador, possível Zulu de Leste, Matheus 03. O Zulu Juliette Serra, aguarde para subir para o 035. Altímetro no 013. Ok, via sentido ponto de espera da 10, 2786, 10 do 39, 5767, patrão. Obrigado. Foro 941, tono visual, tem livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 12 nós. Livre pouso na 10, tem a vista. Boa noite, patrão. Gente proa, o limite será a radial 280 de Salvador. Antena proa limitada pela 280 de Salvador, Netuno. Netuno 73 desce para 3 mil pés, ajustado 1013. Para 3.013. Bono 600, redução indicada de 2109. 210, 600. Lu Juliette Serra, está autorizada a ascensão para 3.500 pés, ajuste 1013. Vai reportar atingindo 035, o Zulu Juliette Serra. Boa tarde, web 6741, pronto, pode esperar da mulher. 6741, visual contra a fuga final. Após o pouso da aeronave, ali mantém a pista 10. Após a aeronave, ali mantém na pista no zero, web 6741. Fala, Salvador, eu passaria do 2230, posição 14, pushback para a meta. A série 2230, aguarde pushback para a meta. Aguarde. No 73 controle. Na escuta. Curve agora à direita, proa 0 no 0, limite localizador. 0 no 0, limitado pelo lock. A série 2230, observe o Airbus 320 da transporte da guarda após autorizar inicial push acionar, chame para o táxi. Tende visual com o SAM, após a passagem do MISO, está autorizado o push de acionamento e para cá para o táxi. Passagem 2230. 924. Firme? 43. Livra direito ou 21 desse 99? Direito 219 ou 941. Aqui na cabeça de serra, autorizado Siri a mil pés. Estão no 7, curva direita, corredor até. Controle 120 decimal 8, transponder 5070. Identificação, voa Duna, desce ao 060. Duna 060, high speed 924. Voo 1600, livre de restrições à frente, desce para 4 mil pés, ajustado 1013. 4.013, 600. Netuno 73 para o localizador, curva direita, proa 080. Reporte estabilizado, desce a 2 mil pés, ajuste 1013. Direita 080, descendo para 2 mil, Netuno 73. Confirmando o gol 924, desce para? Gol 924, desce inicialmente ao 060 na proa de Duna. 060, Duna, obrigado. Alfa Juliette, Alfa reporta antes da Juliette, 1941. Giant 8763 established. Giant 8763, complete final, contact tower 118.6. Tower 18.6, Giant 8763, good day. Good day. 6600, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente proa, o limite é o localizador. Desce para 3.000 pés, o ajuste 1.013, redução indicada de 1809. Ok, desce para 3.000, redução para 180, e vai manter a proa, o limite é o localizador, o voo 1600. Side clear to land the runway 10, wind 110 degrees, 13 knots. 10763, clear land runway 10. Web 6741, decolar os 45, 120, decimal 8, frequência do controle. 128, Web 6741. Quebec Serra ali, mantenha no 7, é parte quando pronto para decolagem. On ground at 4-8, turn it right and contact ground 121, that's small 9. Right turn and go to ground, Giant 8763. Oi, Salvador, muito bom dia, eu passaria do 2230. Passaria do 2230, a linha e decola pista 10, o vento é de 110 graus com 129. A linha e decola, passaria 2230. Quebec Serra decola de imediato. Tem livre decolagem da 17, venta de 110 graus com 129. Tem Serra, passaria 2230. 110 com 12. Corre o Netuno 73 contra a Duna, tá? Netuno 73, continua a aproximação, aguardando a pista livre. 73. Quebec Serra decolou agora ao 50, 120, decimal 8, controle. 208, obrigado. Torre Salvador, 600, boa tarde. Está estabilizado, localizador 2000 pés. Pelo 600, muito boa tarde. Continua a aproximação, ao número 2 para pouso. Repórter marcador externo baixado e travado. Reportará. Está baixado e travado. Reportará o marcador externo, 600. Passarelo 2230, decolou 51, 120, decimal 8, controle. Autorizando 208, passarelo 2230, boa tarde. Netuno 73, visual, cheque trem, livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 1-2 nós. Tá, com trem baixado, travado, livre pouso, Netuno 73. Vai passar o Índia Sierra, o voo 600. Voo no 600, continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando pista livre, 600. Netuno 73, no solo agora 54, livra no hotel, tem condições? Ah, sim, tio. Hotel. Gente, estacionar ali frequência, até a próxima. Voo no 600, tem livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 3 de nós. Livre pouso, cabeceiro no 0, 600. 600, sala 56, ao liberar a direita via Foxtrot, sola em 12119. 219. Boa tarde, Papa Romeu, Papa Lima. Mike Papa Lima, boa tarde. Acionamento autorizado é pátio táxi de colagem a partir do pátio 4. Vou parar táxi de colagem, acionamento autorizado, Lima. Torres de Salvador, gol 924. 924, boa tarde, avistado, altímetro 1012, no 012 agora, para ser mais preciso, 1012.9. Vento é 110 graus, uma dúzia de nós, pista 10, cheque está em pouso autorizado. Baixou, travou, livre pouso 10.1924. Torre Salvador, azul 4076, posição Duna. 4076, boa tarde, número 2 para o pouso, pista no zero, reporte quarta milha para a cabeceira no zero, checado o trem, altímetro no zero, 12, o vento 110 com a dúzia, aguarde, pista livre. 1012, reportará quarta milha, azul 4076. Torre, boa tarde, é o papapá, Mike Jet Romeu. Persiga. Passou através do parque de Ibituaçu. Para regresso, senhora, Garda Bata. Gente, Garda Bata, tem uma sequência aí.